Meu amor, minha flor, teu olhar reluz, inspira amor, seduz. Quando te vejo, sinto em mim um calor. Oh, oh. Só por ti sofrerei até condenar a morte ser meu amor. Os teus olhos tão lindos da cor do luar, teus olhos que fazem meus olhos chorar, escravizar, para sempre serei, estarei a teu lado, o que precisares, ordenes, farei. Meu amor, minha flor, teu olhar reluz, inspira amor, seduz. Quando te vejo, sinto em mim um calor. Oh, oh, só por ti sofrerei, até condenado à morte serei, meu amor. Os teus olhos tão lindos da cor do luar, teus olhos que fazem meus olhos chorar, escravizado, para sempre serei, estarei a teu lado, o que precisares, ordenes, farei.